Os castelos da Escócia. Com toques de gaita. Os castelos da Escócia são da era medieval. Com toques de gaita. Os castelos da Escócia têm mistérios não desvendados, histórias sobrenaturais desde o passado. Thank you.